invisível eu creio. Eu creio em Deus pra viver o impossível. Vendo o invisível eu creio. Eu não vejo nada, mas Ele está lá. Quando eu precisar, Sua mão me guiará. Ele jogou o mundo sobre o nada, e na alvorada o sol irá brilhar. Eu creio em Deus pra viver o impossível. Vendo o invisível eu creio. Eu creio em Deus pra viver o impossível. Vendo o invisível eu creio. Com a sua força dividiu o mar, fez ele se aquietar lá na Galileia. Pelo seu espírito ele ornou os céus, dividiu as nuvens, fazendo chover. Eu creio em Deus pra viver o impossível. Vendo o invisível eu creio. Eu creio em Deus pra viver o impossível. Vendo o invisível. Quando eu precisar, Sua mão me guiará. Ele jogou o mundo sobre o nada, e na alvorada o sol irá brilhar. Eu creio em Deus pra viver o impossível. Vendo o invisível eu creio. Eu creio em Deus pra viver o impossível. Vendo o invisível eu creio. Com a sua força dividiu o mar, fez ele se aquietar lá na Galileia. Pelo seu espírito ele ornou os céus, dividiu as nuvens, fazendo chover.